Ananana ganja. Ananana ganja. Ananana ganja. Ananana ganja. Tá na hora de começar a queimar Babilônia, purificando nossa alma e nossa consciência. Surpresa, a vela está acesa. Yo, chegamos pra virar a mesa com urgência. Se liga, camarada, no que eu vou te dizer. Por causa de uma planta, eles querem me prender. Há mais de 4 mil anos, ela já vem sendo usada. Sem fazer mal a ninguém, que quer apenas dar um tapa. Não é coisa do demônio, não é coisa de outro mundo. E pra você saber, não é coisa de vagabundo. A folha é cultivada em todo canto do planeta. Já tá mais do que na hora de parar de ser careta. A cura da humanidade nela está. Dê um, dois e pare pra pensar se faz sentido essa lei que aí está. Com autoridade te batendo e te humilhando até rodar. Enganjados pede pra legalizar. Apenas quero me divertir sem ter que apanhar. Isso tudo é meu ponto de vista. Já tá na hora de acabar com esse pensamento fascista. Sem sigla, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Sem sigla, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Quero meu direito de dar um doisinho em paz. Cê não pela pra me encher, já não aguento mais. Digo a verdade, doa quem tiver que doer. No morro o tráfico faz muita gente sofrer. Enquanto os hipócritas, donos do poder, se enriquecem com isso e fingem não saber. Cheirando nossa grana, um bando de bacana. Infringem sempre a lei, mas nunca vão em cana. E o pobre cada vez mais empobrece. E o rico cada vez mais enriquece. E você sabe o que que acontece. Todo dia quando a luz se apaga e aqui escurece. Mais uma vez peço pra você parar e refletir. Que a ignorância faz muito mais mal pra mim e pra ti. Por isso imploro pra descriminalizar. Uma erva natural que não é só pra queimar. Sensibila, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Sensibila, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Pega pra valer, só quero ver quem faz o que prega. E é porque gosta, não dá as costas pra camarada. Não fica de vacile, nunca vai dar mancada. Cabeçudo shapeando sem parar e não é pouco. Pilando, acendendo, queimando, ô louco. Aroma que acalma a mente e a alma. Quem concorda comigo pode bater palmas. Cabrão, Pernambuco, Nordeste, terra da ganja, cara da peste que não se cansa. Sustento de família pobre do sertão brasileiro. Diferente de uns e outros que estão cheios de dinheiro. Maconheiro, oh, oh, pode ser qualquer um. Hoje isso é comum no mundo inteiro. Vou tacar fogo nessa bomba e já vou ficando por aqui. Pra relaxar a cuca e também me distrair. Sem sigla, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Sem sigla, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Sem sigla, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Sem sigla, skunk hash. Marihuana, ganja, caia, cannabis. Ganja, ananana ganja.